Nosso tema dessa tarde, então, é o sonho. Esse tema foi tirado aqui do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 8, cujo título é Emancipação da Alma. E uma das questões que a gente inicia, que para sonhar, normalmente a gente tem que estar dormindo, né? Pelo menos o sonho verdadeiro, o sonho espiritual. Então a gente pergunta, mas o espírito não dorme? Não é que a gente pergunta, mas é a pergunta que às vezes é feita, né? E a resposta, ela também é bastante simples. Quem necessita do repouso é o corpo, pelo desgaste do dia a dia que nós temos através das nossas atividades físicas, mentais. Então, quando a gente fica muito tempo acordado, a gente sente o cansaço e a necessidade do repouso. E nesse momento em que o corpo repousa, é a oportunidade que o espírito tem de, como ele diz aqui, se emancipar. Esse é o termo que ele utiliza. Comparando com o nosso mundo, né? A encarnação para o espírito, ela é como uma prisão, porque ele fica limitado à manifestação que o corpo permite a ele, de acordo com a materialidade maior ou menor. Então, comparando com o nosso mundo, a gente poderia dizer que é como o regime semiaberto das prisões, inversamente, porque no regime semiaberto o preso sai de dia e volta de noite, fica preso de noite. E nós, durante o dia, ficamos presos ao corpo, e à noite nós temos então a liberdade de sair para ter as atividades espirituais. E se não fosse assim, seria muito difícil para aqueles espíritos que reencarnam em missão aqui na Terra. Nós todos reencarnamos pela necessidade, para termos as provas e as expiações necessárias durante essa vida. Mas para aqueles que vêm em missão, que não necessitariam mais estar aqui, e que vêm para nos auxiliar num grande número, através desse momento do descanso físico, é que eles podem voltar ao lado espiritual e ali então se reabastecerem de energia e de boas intenções dos amigos que lá estão, para poderem voltar e continuar esse trabalho diário. É como aquele viajante, né, que ele passa a semana fora de casa e vai para casa só no fim de semana. E naquele fim de semana, então, ele, dentro do lar dele, no contato com aqueles familiares, ele renova as esperanças e a determinação de ter que sair de novo na segunda-feira e saber que ele está fazendo aquilo não apenas por ele, mas por eles. Existe algo maior por trás daquilo. Então, é sim a oportunidade da libertação do espírito. O espírito, como eu disse, ele não precisa dormir, né? Ele não precisa descansar. Muito pelo contrário, o espírito não descansa. A gente, às vezes, pensa que temos uma vida agradável e quando nos desdobramos através do sono, nós vamos para o outro lado, então, trabalhar. Ah, porque como espírito eu faço um monte de coisa boa. Depende, né? O que tu faz aqui também, né? A gente não se transforma em anjo quando está liberto e nem o contrário. Nós somos o mesmo espírito encarnado e fora do corpo. Nós não nos transformamos. Então, essa liberdade que nós temos, nós vamos procurar fazer as mesmas coisas que nós temos vontade de fazer quando nós estamos encarnados em vigília, como se diz, né? Acordados. Nós não mudamos as nossas vontades. Vamos atrás daquilo que nos satisfaz. Muitas vezes a gente acorda de manhã cansado e não sabe por quê, né? Se dormiu 8 horas. Então aí a gente tem que pensar, o que que eu estava fazendo durante o meu sono? Que meu corpo estava aqui e eu onde que eu estava? Para voltar cansado, não deve ter sido nada muito fácil. Mas aí então a gente entra na questão das reflexões que a gente precisa fazer. E durante essa libertação do espírito, ele fica mais ou menos livre do corpo. Não existe uma liberdade total. Nós somos unidos, corpo e espírito, por laços fluídicos, vários laços. Se não houvessem esses laços, haveria o desencarne. Quando nós desencarnamos, eles são um a um libertos, cortados, poderia-se dizer, para não haver mais a influência espiritual. E se também não houvesse esse laço que nos liga, qualquer um poderia chegar e tomar conta desse espírito, desse corpo, melhor dizendo. Ou a gente poderia dizer assim, bom, eu agora, espírito, eu vou tirar férias durante um mês, vou deixar um outro espírito cuidando do meu corpo. Isso não é possível, né? Não dá para fazer isso. É o meu corpo e eu tenho ele durante toda a minha existência terrena. Muito bem. A gente chama então de emancipação do espírito quando as nossas funções orgânicas elas estão entorpecidas pelo sono. E existem muitas coisas que a gente às vezes se pergunta sobre os acontecimentos que às vezes a gente lembra ou temos apenas sensações quando acordamos. O que significam, né? E qual a veracidade dessas informações. O sono, a gente sabe, ele pode ser... Muitas vezes nós estamos preocupados com alguma questão material nossa, algum problema que nós temos. E nós ficamos com esse pensamento nos acompanhando durante todo o dia. É como se nos atormentasse, a gente sente aquela coisa na nossa mente aqui, pulsando forte. Então a gente não consegue se desligar daquilo. Quando a gente dorme, quando o corpo adormece, aquela preocupação, muitas vezes, ela continua com o espírito. Então, através do sono, um sono, às vezes, atormentado, ele fica com aquela questão ainda latejando dentro dele. Então, muitas vezes, os nossos sonhos, eles refletem essa questão do nosso dia, das nossas preocupações diárias. Às vezes, a gente não consegue interpretar de forma correta o que a gente acaba percebendo do outro lado. E muitas vezes, talvez a maioria, dos nossos sonhos são vivências do espírito que está liberto. Então, às vezes, a gente vê situações com pessoas que nós sabemos que nos são conhecidas, porém, nós não identificamos elas, porque são pessoas que nós conhecemos numa outra etapa da nossa existência, mas que nos são familiares, nos são conhecidas e que estão ali nos aguardando para nos auxiliar, nos orientar. Muitas vezes nós encontramos pessoas que nós conhecemos aqui, mas em situações que nós não conseguimos traduzir exatamente o que quer dizer. Mas aquilo fica meio que na nossa cabeça, fica a ideia quando a gente acorda, uma ideia diferente. São todas vivências que o espírito está tendo do outro lado. Às vezes, muitas vezes, a gente não consegue trazer, quando a gente acorda, o sonho completo. Às vezes vem fragmentos, vem a última parte dele, vem uma ideia que foi mais forte e que ficou guardada em nós. Mesmo assim, às vezes a gente não entende. Existem livros até que falam de sonhos, né, sobre interpretação de sonhos, e que eu acredito que não funcionam muito bem, porque a questão é muito particular, individual, o que o sonho quer dizer para ti. Então, não dá certo. Algumas pessoas, às vezes, até fazem jogo em cima disso, né? Não, sonhei com tal coisa, vai lá e joga e acerta. Então, a gente também vai entender o porquê que eles conseguem acertar, né? Porquê que eles tiveram. A gente já viu outras ocasiões. Nada é por acaso. Nada que acontece na nossa vida acontece por acaso. Tu não sonhou com alguma coisa porque tu passou na frente lá e viu. Não. Tem que ter um significado, tem que ter um porquê para cada um de nós. Por isso que eles são diferentes, né? Então, a questão de interpretação ela é muito mais interior do que exterior. E mesmo, como eu disse, a gente às vezes não consegue trazer para a questão até da inteligência, do intelecto, do cérebro, a tradução de algumas coisas, porque muitas vezes aquela vivência ela é mais para o espírito do que para a encarnação. Então fica essa dificuldade às vezes da gente entender. Como eu disse, né, nós encontramos espíritos conhecidos, bons, e às vezes inimigos, podemos chamar, ou desafetos que a gente cultivou em outras oportunidades. Então a gente vê que tem pessoas que têm até medo de dormir, né? Porque sabe que quando dormem, o espírito liberto, ele se reencontra com alguns que ele não gostaria de encontrar. E a gente entra até na questão da morte, propriamente dita, né? Que às vezes a gente acha que a morte pode ser a solução de alguns problemas e, na verdade, é talvez o momento que a gente tem de se defrontar verdadeiramente com os problemas para poder encará-los e enfrentá-los. Aqui no Livro dos Espíritos, ele nos fala sobre várias questões, sobre o sono e sobre, principalmente, o sonho. Então, como eu disse, algumas questões que a gente acha que a gente vai encontrar quando se desencarna, a gente já está tendo uma pré-ocasião de entender para onde a gente vai quando a gente vai desencarnar. Que a gente, como eu disse, a gente acredita que nós nos transformamos para melhor através da morte. Por não ter o corpo, nós nos tornamos, de uma hora para outra, melhores. Na verdade, a gente continua sendo as mesmas pessoas, os mesmos espíritos. E as dificuldades que nós, muitas vezes, temos, nós vamos reencontrá-las. Ele nos diz aqui, tem várias questões, né? Se é necessário, às vezes, a gente está em sono profundo para poder o espírito se libertar. Ele nos diz que não, que muitas vezes um simples adormecimento, a gente já consegue sair do corpo, como se diz. E a gente até tem questões assim que, acredito que todo mundo já passou por isso, de muitas vezes se ver do alto, ver o seu próprio corpo ali dormindo, ou uma outra situação que às vezes acontece também quando a gente está nesse estado de sono, e que não é o sono profundo, é o sono mais, as primeiras camadas, como se diz, do sono, e a gente sente às vezes como se estivesse caindo e acorda, dá aquele tremelique na perna, né? Então, na verdade, o espírito já estava um pouco fora e volta, meio que de uma forma rápida, e dá aquele estremecimento. E a gente não sabe, não consegue lembrar o porquê, né? Só sente a questão física mesmo. Então, muitas vezes, a gente volta correndo mesmo, porque aqui dentro a gente está, entre aspas, seguro de algumas coisas que a gente não quer olhar, que estão só no lado espiritual. Eu até... Tem muitas coisas aqui que fala aqui que seria interessante. Indico para todo mundo, de repente, ver e ler. Porque quanto mais a gente conhece sobre a nossa vida e sobre nós mesmos, mais entendimento e mais domínio a gente tem dos nossos destinos. Uma coisa tão comum quanto dormir e sonhar, que a gente faz todos os dias, a gente às vezes sabe tão pouco e dá ouvidos a tantas coisas que se fala de forma errada aí fora. Então, é melhor a gente ler e entender do que, de repente, simplesmente seguir conselhos que não são os melhores.